foi te encontrar. Tão raro não pensar no amor quando estou com você. Ah, é tão especial e foi tão natural o amor. Deus me trouxe você. Te quero mais, até perder a noção, quando os sentidos sem querer se vão. Te vejo em cada amanhecer, dormindo e sinto que preciso agradecer mais uma vez a sorte de encontrar você. Pra despertar, me ver sorrindo, é lindo e a gente faz amor mais uma vez. Então me fez o homem mais feliz do mundo outra vez. Te vejo em cada amanhecer, dormindo e sinto que preciso agradecer mais uma vez a sorte de encontrar você. E ao despertar, me ver sorrindo, é lindo, e a gente faz amor mais uma vez. Então me fez o homem mais feliz do mundo outra vez. Sentidos sem querer se vão. Te vejo em cada amanhecer, dormindo e sinto que preciso agradecer mais uma vez a sorte de encontrar você. E ao despertar, me ver sorrindo, é lindo e a gente faz amor mais uma vez. Então me fez homem mais feliz do mundo outra vez. Te vejo em cada amanhecer, dormindo e sinto que preciso agradecer mais uma vez a sorte de encontrar você. E ao despertar,